sendo cacho, olhando o chão. É que eu tô pensando num lugar melhor. Ou eu tô amando, isso é bem pior. Se você me encontrar rodando pela casa, fumando filtro, roendo a mão. É que eu não tô sonhando, eu tenho um plano que eu não sei achar. Ou eu tô ligado, e o papel, e o papel, e o papel pra acabar. Há tanto tempo que eu me esqueci o que é verdade e o que é mentira em volta de mim. É que eu tô sozinho há tanto tempo que eu me esqueci o que é verdade e o que é mentira em volta de mim. Sozinho.